759, após o Pelotas para 216, ajuste no caminho de impacto, autorizado a final ILS e reporte estabilizado. O selo da sua 2000 é quase estabilizado no SR da pista 90, bom, 759. Os armas estão efetuando beijinhos. Entre 093, pista para 4000 pés, ajuste no 094. Pastor 3-2. Eu estou para prosseguir na atenção. Sobre a direita para 360. Está habilitando a pista na direção 100. Confirme. Sobre a direita para 360. Ao estabilizar na proa, livre ascensão, nível 100. RC60, após livre ascensão. Localizador, boa noite, 65. 65, Chavetor, Rio, na noite, 95. 295, boa. Torre Salvador, bom dia, boa noite, 65. 3 milhas do externo. Boa noite, 65, reporte externo, bom, trem checado, altímetro no 014. Sim. Separa 2 ao pé do ajuste no 04, autorizado a final ILS. 3-2-4, ideal para o destino. Vai estar travado, noite, né? 5 livre pouso, pistão 0, vento 5-0 graus com 0-8 nós. Fogo autorizado na 1-0, boa noite, mestre. Sotaira 2732 na disputa. Escuta pra você. Ideal para o controle, bom, 759, estabilizado na final do SR, pista 90. 759, chuvetor, Rio na noite, 95. Viu, tal, sim. Bom dia, Gon 759, estabilizou no S Rei da BR. Piano 759, reporte passando o externo, sim, braço trem checado, altímetro no zero no 4. Olha, rapaz, tá. Solos 4-2, direita 1-2-1, no decimal 1, no, o solo. Chicago 6570, daqui para 2.000 pés, na Justina 014, autorizado a final INS, reporte estabilizado. S59, tem livre pouso, pista no 0, vento no 7, 0 graus, com 0,5 nós. Eu repouso, pista no 0, vou na 759. Bom dia. Bom dia, voo no 093, 2:30 para o externo. 093, reporte Simbra, o trem checado, altímetro no 0 no 4. Porta bem. Mantém a posição. Leva baixado, checado, visual no 093. Aguarde pista livre, voo no 093. Prossegue, aguarda. S59, solos 45 à direita, solo 121 no decimal 1, bom dia. Não. 93 tem livre pouso, pista no 0, vento no 60 0 graus com 09 nós. Livre pouso no 0093. Capitão 328. 328 ali, mantém, capitão no zero. Zero 093 no solo 47, à direita, solo 121, no decimal 1, bom dia. Zero, após a rolagem do ATR da companhia, após ali, mantém capitão no zero. Tem 3-2-2, livre decolagem da 10, o vento no 90 graus com 8 nós. Decolos 49, controle 119, decimal 8, Mongol. 119, decimal 8, boa. Controle 35328. Contato radar, nível 90, sai da PUC. Ascensão 190, sai da PUC, 5328. Zero livre decolagem da 10, o vento 180 graus com 05 nós. Para 2 e 6, ajuste no 0 no 4. 560, decolo 52, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, 9990. Tá cargo, 6570, estabilizou ILS. 6570, chame Torre 1895. 1895, boa. .040, inicialmente mantenha o ponto de espera. Torre, está cargo 6570, 2 milhas do Índia Sierra, baixou e travou. Zero tem livre pouso, pistão no zero, vento no 60 graus com 05 nós. Livre pouso na pistão no 06570. Um ajuste 1 no 0 no 4. 1 no 0 no 4, 6570. Ah, ok, após a abo, vou conquistar 9960. Cinco, três, dois, oito, solicita pequeno desvio à esquerda, devido à formação. É livre desvio, 5328. Ok, livre à esquerda, 5328. Aston 32, chame em Recife 12685. Zero ali, mantém capoeira 1-0. T5328 após o dia, autorizado o Campina Grande. T5153, autorizado na ILS, importe estabilizado. 570 no solo, 57 à direita, solo 21, decimal 1, no, bom dia. 21, tá bom. Livre decolagem, dono 0, vento 160 graus com 05 nós. Fico no 7, ali mantém, cabeceiro no 0. Zero da escola 59, controle 119, decimal 8, bom voo. 098, bom dia, obrigado, azul 4040. Controle Salvador, bom dia, o azul 4040, da Elta, cruzando 1400. Azul 4040, bom dia, contato canal, 3400, 340, vai curvar pela direita, confirma? Aceito, direto Leda. Direto Leda, azul 4040. Controle 3153, poderia voar pro do Índio Serra? Tá ok, mantém Duna então, 3153. Fico no 7, decolo 02, controle 119, decimal 8, então bom voo, bom dia. 19-2, obrigado, bom dia, bom semana. 1960, Capitão Recife, 1260 e Alcern, 1288. 1260, 1288, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, tá 3597. Tá 3597, bom dia, contato radar, para a liga 360, sai da Arbor. Na Arbor, para 360, 3597. Soduna, estabilizado, 3153. Tá 3153, complete sinal de Santo Torre, 1189. 1895, obrigado, até mais. Muito bom dia, eu estou em 3153, passo aí da Serra, baixou e travou. Rio 53, cheque trem livre pouso, vento 180 com 7 nós. Livre pouso baixado, 3153. Azul 3597, pode voar direto a Lefa? Autorizado, tá 3597. Direto a Lefa, autorizado, 3597, todo caso. Eu 53 no solo 07, chamo solo 21. Solo 19, obrigado, bom dia. Solo Salvador, muito bom dia, 73153, lembrou a sua escuta. Na 3597, chamo Centro Recife, 1260 e Alter 1288. 260, 1288, obrigado, bom dia. Geral 9970, bom dia. Autorizado direto do turno, desça para o nível 050. Bom dia, 9811, bom dia, foi direto do Anadés para o nível 050. Geralmente 970, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado sinal LS, suporte estabilizado. 2014, chama estabilizado. Total 9882, bom dia, autorizada a chegada à Mari, desça para o nível 060. E o 98 no uniforme de velocidade indicada? Tem condições de manter? Tiramente então o Rio 98 no ano. finalizando no curso Sideral aqui na pista. Sideral 9970, complete final, chame torre 11895. A linha decola sem parada. Dona Rio 9891. Desça para 2000 país, autorizado final inércia, parte estabilizado. Ajuste no 0 no 4. Sideral, já estamos reduzindo. Ok, continua a aproximação, vale de ficha livre, Sideral 9970. Tá bom. Roger, a route short of runway 10. Terão baixou e travou. Sim. Continua a aproximação, vai de ficha livre. Gente. Zero, autorizado o pouso, 160 graus, 089. Gente! Passa de milhas, da Matrix Patrol. 19, está preso, vou estar preso, obrigado, bom dia. Line up and wait. 8900. 3890, bom dia, contato radar, suba para o nível 330, direto Fuca. Direto Fuca, suba 330, 3890. Total 9882, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 4, redução para 2009. Geral 9970 no solo 25, chame o solo 211. Passarão 2229, bom dia, autorizado direto ITAP, desça para o nível 050. Azul 4201, clear for takeoff, runway 10, wind is 150 degrees, 07 knots. Quem chamou o autor e foi o Mike Bravo Informe? Alto e claro. Capital 9882, decoração para sequenciamento, mantenha presente para o limite localizador. Ok, mantenha presente para o Capital 9882, guardando o localizador. Azul 4201, radar contact, altitude level 340, fly direct leader. Roger that, climb direct leader intersection, climb and maintain flight level 340, Azul 4201. Canal 9882 para o curso do localizador, direita 050, desça para 2000 pés, autorizado sinal inércia, porta estabilizada. Curvada direita 050 para o localizador, porta estabilizada, por favor, 9882. Salvador 3890, pode voar, Aracaju. Santa 3890, Santo Centro Recife, 12685 e Alterne, 12545. 2685, 2545, boa. O 9811, interceptar na final. E o 9819, complete sinal, chame torre, 1895. 1895, graças a Deus, você acabou. Salvador, pode amanhã, Rio 9811, final. Bom dia. 9811, cheque 3, livre pouso, vento 170 graus, 079. Livre pouso, 9811 da Rio. Canal 9882, estabiliza o localizador. Canal 9882, complete sinal de torre, 1895. Contato torre 18, decimal 95, pegar. Salvador, bom dia, vou chamar 6211 no ponto de espera pronto. Bom dia, 6211, mantenha ponto de espera. Vai manter. Salvador, muito bom dia, total 9882. Quem chamou foi o total? Isso, 9882, estabilizado. Continua aproximação número 2, para pouso, agora de ficha livre. Ok, prossegue com o dom número 2, total 9882. No solo 33, beira direita, solo 211. Correção 9882. Autorizado pouso, vento 1-0 graus, hora meia-noite. Livre pouso, total 9882. Boa Bianca, o Xenel é 211 na vista, o 27 está na final. E após o pouso mesmo, ali mantém. V882, eu sou nos 35, chamo o solo 211. Chama 014.